to domino, to domino, domino, domino. By the skin of the silver mice, to domino, to domino, domino, domino. By the skin of the silver mice, to domino, domino, domino. Baixo Champignon. Na bateria, Renato Pelado. No violão principal, na minha esquerda, Marcão. E na minha direita, nosso amigo produtor e tudo mais, Tadeu Patola.